No 1-68, só Lovno 2, libere a direita via próximo ataque seia direita, só ali 1-2-1-1. Direita 2-1-1-1. Vento no 50 graus, meia dúzia de nós, livre pouso, 9-0. Livre 04, vento do pouso. Olímpio 04, autorizado a efetuar o backtrack, táxi até hotel, São Solos 15. Your flight plan will be activated in our system in about 15 minutes, 15 to 20 minutes. Alinhar e manter, pistão no 01971 da Gol. Ali mantém no 01971. Olimpo 04, reporte liberando a pista. suficiente ao estacionar a frequência livre Olimpo 04. Livre decolada 190, vento 150 gás meia dúzia de nós para voo 1971. 971, está livre decolada. Decolada zona 9, controle 1, 19 decimal 8. 19, 8, 9, 7, 1, Salvador, boa noite, com o 909, pode esperar dar um 909. No 099, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, bom, no 099. Livre decolada 190, vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Decolagem 190, bom, 099. Autorizado, chama táxi, Lima Kilo Zulu. 099, decolador 22, controle 119, decimal 8. 398 com 099. Ciente, autorizado até o ponto de espera da Papai, reporte pronto para ingresso da 97. Lima, que eu durou. Ingresso, repórter LED, pronto, cabeceira na 7 Lima, que usou. Livre de decolagem da 17, confirmando, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Livre de decolagem da 17, Lima 15 graus. Lima Kilo Zulu decolado aos 3-1, reporte liberando o eixo da pista 1-0 e aguarde transferência e controle. Está aguardando a liberação da Momo Lima Kilo Zulu. Lançamento da 1-0, Lima Kilo Zulu. Tá autorizado, repórter liberando o eixo, Lima Kilo Zulu. Passará Zulu. Lima Kilo Zulu, controle 1-19-8, decolado aos 3-0. 19-8, obrigado, boa noite. 11 aproximado do ponto de espera, pronto. Linhagem decolada piscina 0, trip 5219, vento 140 graus, metros de demais. E essa linha de cola da. Trip 5219, decolado aos 40, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, 5219. Two one, decimal 1, Salvador Ground. clear to start up, call me for taxi. Então, 3858 e LF da 10. Continue a aproximação, reporte 3 checado, ventando 50 graus, 612 de nós, TAM 3858. 3858. Vai deixar travar 3858. Livre pouso, pista 10, 150 graus, 612 de nós. Livre pouso na 10, 3858. táxi vai pro number 4, táxi Oscar, then táxi vai a 1117, then taxiway Quebec, then Mike, and then Lima. On taxiway Lima, contact Salvador Ground on frequency 121, the small one. Roger. In Salvador Ground, they will lead you into hold point of runway 10. para Salvador, boa noite, acionei 6310. Acionei 6310, boa noite, continua aproximação, rapaz, encontrei baixo travado. Baixar travado, 6310. 6310, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Confirma o vento, por favor. 150 graus, 079. Leve pouso na 10, chanel 6310. Hotel Bravo direto Fox India, good evening. Light up and wait when you are zero. Oceané 6310, solo 59, direito no 21, décimo 1. Vai levar na Golf 211, 6310. Hotel Bravo, Juliet, Fox, India, clear to take off for New 10, wind 140, degrees 060. Hotel Bravo, Juliet, Fox, India, Airborne 01, Salvador Departure, 119.8. 119 at this point, good day, Hotel Fortini. Torre Salvador, Torre 3662, boa noite. Torre 3662, boa noite, confirma que tem baixo travado. Baixo travado. Livre pouso, pista 10, 140 graus, com 0 menos. Livre pouso, 362. Então, 362, solo 051, 2-1, 1-2-1, 1-1. Afirmo. Até mais. É. Torres Salvador, boa noite, voo 2043.090. Voo 2043, boa noite, a linha decola, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 079. Livre decolagem, pista 1-0, voo 2043. Voo 2043, decolagem 1-0, controle agora em 1-1-9-19. 198, boa noite.